Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Coisas do meu tempo de criança. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nós que acabamos de rezar esse momento tão forte, esse momento onde a misericórdia de Deus se faz presente. E nada melhor do que nesse tempo de quaresma não olhar para a família como uma utopia, mas olhar para a família como uma realidade. Senhor, como fruto desta quaresma, fazei-me olhar para a família com amor. Mas a gente nem ligava. O importante não faltava, isso não pode faltar. Seu sorriso, seu olhar. Filhos queridos, vamos juntos escutar nessa sexta-feira da quaresma, o que Deus tem a nos dizer através da vida das pessoas. Eu me chamo Solange Moreira Felipe, moro na cidade de Lindoeste, Paraná, e queria contar umas graças que, graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida, Sagrado Coração de Jesus, nós conseguimos receber. Padre, eu bebia de tudo, tudo, Padre. Qualquer bebida para mim eu estava tomando. E hoje, graças a Deus, olha, desde 17 de setembro, nunca mais consegui pôr uma gota de bebida de álcool na boca. E a minha mãe também, após, está com 7 meses que minha mãe, Severina Moreira de Souza, ela também conseguiu se libertar do vício do alcoolismo. E também, Padre, para ajudar mais ainda, do tabagismo. Meu pai, Padre Jair Moreira, também, graças a Deus, conseguiu se libertar do vício do alcoolismo. Está com 5 meses que ele não bebe. Padre, isso para mim é o maior presente que Deus me deu, sem ser a vida, né, Padre? Porque só a vida já é o maior presente que ele nos tenha dado. Padre, sua bênção. Fique com Deus e fique no manto do Sagrado Coração de Jesus. Sua bênção, Padre. Tchau. Deus te abençoe, filha. Fique você também no manto do Sagrado Coração de Jesus. Deus te abençoe. Filhos amados, é de arrepiar, não é? Como é que pode alguém não acreditar no poder de Deus? Testemunhos como este, meu Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Foi teu coração. E nessa sexta-feira, o Evangelho é Mateus 9, 14 e 15. Mateus 9, 14 e 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, os discípulos de Jesus dirigiram-se a Ele e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: pode os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala que os fariseus e os discípulos de João Batista ficaram intrigados com os discípulos de Jesus porque eles não aderiam à prática do ascetismo, o jejum. E parece que Jesus não dava muita importância para isso. Veja, por que o mestre não dava importância ao jejum? Entendemos bem, porque Jesus diz: eu estou com eles, então não precisam de jejum. Mas chegará o dia em que estarão esperando a minha volta. Então sim, o jejum terá valor. Nós estamos vivendo este tempo, à espera do Messias, que virá para julgar os vivos e os mortos. Então é por isso que o jejum é edificante, que nós, através do jejum, dominemos a vontade na espera de um rei que há de chegar. Vem, Senhor Jesus. E nesse espírito é que nós vivemos a quaresma. A Páscoa é a plenitude da vitória. Sim, a bênção do Senhor. Senhor, Messias e Rei, que as práticas espirituais me ajudem a esperar com coração contrito, com alma elevada, os sinais do teu reino. E vamos pedir a bênção de Deus no Sagrado Coração de Jesus. Mas eu quero que se escute essa plataforma que veio do Paraguai. Escute. Padre Reginaldo, a sua bênção. Fico muito feliz em poder deixar o meu testemunho. Eu sou de Nova Esperança, Paraguai, e meu nome é Márcia Maria Moy. Meu marido e eu somos ministros extraordinários da Eucaristia e temos muita fé. Eu sou uma mãe, padre, que quer deixar um testemunho que o que aconteceu na vida do meu filho. Aos 2 meses, ele precisou fazer um transplante de véu, que segura os intestinos. E nós entregamos eles nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. E ela intercedeu junto a Jesus Cristo e ele ficou curado. E hoje, aos 12 anos de idade, no dia 12 de janeiro, ele começou com muita dor de cabeça e febre. Levamos ele no médico aqui na nossa cidade. E o médico disse que era uma virose. Isso era numa segunda-feira. Ele ficou até sexta-feira aqui, quando o quadro dele piorou. Aí levamos ele em Foz do Iguaçu. Quando chegamos lá, o médico pediu uma bateria de exames, inclusive de medula óssea. Quando saiu o resultado, veio o nosso desespero. Era meningite bacteriana. Mais uma vez entregamos eles nas mãos de Nossa Senhora Aparecida e também de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora dos Doentes, que protege os doentes. E depois de 5 dias, padre, ele ficou curado, sem nenhuma sequela. O médico disse para nós que isso só pode ser um milagre, porque o quadro dele, padre, era gravíssimo. Esse é o meu testemunho, padre. E aqui no Paraguai, mais de 60% da população ouve seu programa, que é lindo e maravilhoso. Continue assim, padre, passando essa mensagem de fé para todos nós. Um abraço, fique com Deus e que Deus continue iluminando a sua vida. Que Deus te abençoe, filha. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, esse Cristo Rei, esse Deus Messias, sobre a água, a roupa dos enfermos, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde.